Estamos aqui nos estúdios com Marcelo Antunes Marinho. Por esse nome, pouca gente vai conhecer, mas Marcelinho, o ex-jogador de futsal. Ex não, ainda é jogador de futsal, agora vai disputar aí pelo Foz Cataratas, da Copa Cataratas de Futsal, um torneio que se realiza aí a partir da próxima terça-feira, dia 25, no Ginásio de Esportes Costa Cavalcante. 35 anos, Marcelinho em contagem regressiva para aposentar-se, mas não se aposenta, quem gosta de bola não se aposenta, né, Marcelinho? Bom dia, bem-vindo à CBN. Bom dia a você do estúdio, bom dia aos ouvintes da CBN. Como posso falar, né? Depois de 20 anos de carreira, recebi esse convite aí para se despedir aqui diante de Foz do Iguaçu, onde joguei 7 anos, despedir-se nessa Copa Cataratas que começa nessa terça-feira. Esperamos aí um bom público, pois vai vir as grandes equipes do Brasil, do salonismo, né? E uma aposentadoria assim, como você falou, né? Mas sempre vou estar indiretamente envoltado ao esporte, jogando aquelas peladinhas no final de semana, mas profissionalmente eu acredito que é hora de parar. E aí, dos tempos áureos do futsal de Foz do Iguaçu, onde o Ginásio de Esportes Costa Cavalcante tremia, literalmente tremia, o que que nós vemos aí o futsal de hoje na cidade? Olha, eu tive a honra de estar nessa época de 96 a 99, onde eu joguei, né, na máquina mortífera da época, né? Esses bons tempos onde consagramos campeões, muitos clássicos diante do São Miguel, bastante respeitado no Brasil. Depois de lá, claro, o tempo mudou um pouco, as condições, eu acho que da própria esporte da cidade foi um pouco caindo. Mas o futsal de Foz sempre foi visto aí, não só no Brasil, onde eu joguei algumas equipes no Brasil, como no exterior também, como eu joguei no exterior, devido àquela época, um exemplo de salonismo no país, né? E esperamos agora, como vai ter somente um time na cidade, né? O torcedor também estava um pouco separado, até por questões de patrocinadores e outras questões também. Esperamos que dê uma alavancada muito grande no futsal, até também em outros esportes, em futsal especialmente, e que traga aquela alegria, como você disse, dos tempos passados, que fomos campeões, que lotava o ginásio. O que que falta para nós termos em Foz do Iguaçu um celeiro de atletas? Porque você saiu daqui, ganhou o mundo, ganhou status de jogador importante, fez parte de inúmeras seleções, times, e aqui em Foz do Iguaçu nós vemos brotar talentos todos os cantos da cidade. O que que falta? O que que precisa para a gente produzir esses talentos, fazer com que eles apareçam? Olha, não só eu, né? Eu acho que sou um exemplo disso, né? Que comecei minha carreira aqui, depois saí para o Brasil, depois tive 6 anos na passagem na Espanha. Mas tem muitos outros atletas, não só do futsal, como do futebol de campo. Para dar exemplo, o Edson Bastos, que estava no Curitiba. O Zico é um garoto novo que está na seleção, hoje está em Casa Barbosa. Tem o Anderson Aquino, que está no Curitiba, né? São jogadores que são aqui de fora. Essa pergunta você me falou, o que falta? Talvez seria uma estrutura melhor, ou talvez um pouco mais de planejamento, ou talvez mais alguns centros de treinamentos. Talvez agora, com essa questão da Copa do Mundo sendo aqui no Brasil e tendo essa inovação nos estádios e em quadras, possa ocorrer essa estrutura e dar todo apoio, dar toda assistência que um atleta profissional de alto nível precisa, né? Porque um atleta também tem que estar não só quando ele tem 20, 25 anos, tem que começar desde pequeno, né? Desde a época da escola, ter um acompanhamento, ter suplementos, ter um treinamento adequado para futuramente se tornar um profissional. O condicionamento físico começa desde a infância, né? Porque a preparação, a alimentação, o caminho que esse garoto toma para fazer a sua vida define o que ele vai ser no futuro. E é importante esse planejamento desde agora, né? É importante. Hoje, algumas ações aí, tanto na questão prefeitura, questão de estado, sempre visa, às vezes, tirar o menor, como as condições do mundo é muito difícil, tirar o menor da rua, tirar o menor das drogas. E às vezes esquece um pouco disso, né? Trabalhar um pouco a parte física, a parte talvez até psicológica de um jogador, para que, né, como você disse, aqui em Foz tem muitos talentos, onde a gente vai se encontra muitos caras bons de bola, né, falando de esporte, até em outros do atletismo está tendo. E esperamos agora, com o planejamento aí dessa Copa do Mundo, dar uma alavancada para que se torne o esporte de Foz um exemplo aí para as demais. Tá, e essa homenagem que vão prestar a você aí? Bem, né, eu sou, para quem me conhece, eu sou bem simples, né, aceitei o convite da Secretaria de Esporte, através do Anderson e também o presidente do Foz Cataratas, o Adélio, aí, que eu jogasse essa Copa Cataratas aí, né, até por torcedor, porque são 7 anos vestindo camisetas aqui da cidade, né, são quase 400 jogos, eu tenho uma história, eu olho para o passado aqui, até o reconhecimento nas ruas aí, onde eu vou, né, e nada mais justo de que eu estar vestindo a camisa do Foz Cataratas aí, diante de uns grandes equipes que vão estar aqui em Foz do Iguaçu, diante só de fera, só jogadores de seleção brasileira, né, só jogadores de clube grande. E eu aceitei essa, não sei, é uma homenagem simples, mas eu vou ficar bastante feliz, né, de estar se despedindo aí diante do torcedor iguaçuense. Vamos ver você atuando nos bastidores ou aposentando a camisa, vai cuidar da sua empresa? Olha, eu digo que treinador eu não vou ser, né? E acredito que vou estar indiretamente envolvido ao esporte, porque o futsal, o esporte fez com que eu tivesse minha empresa, graças a Deus, tenho a minha família e umas certas condições de parar de jogar e estar mais tranquilo, né? Mas vou estar indiretamente, ainda não sei o que vou fazer, talvez espero alguns convites para trabalhar aí. Já tive projetos sociais aqui há alguns anos, né? Ajudando crianças carentes, né? Ajudando pessoas até de baixa renda aí, através do esporte, né? E espero estar indiretamente envolvido, mas 100% não. Acho que vou estar mais envolvido na minha empresa. Tá certo, sucesso para você. Muito obrigado por sua participação aqui na CBN. E agradecendo você, agradecemos a todos aqueles que deram a nós a alegria de ver o futsal iguaçuense chegar ao topo. E lamentamos que não possamos comemorar de novo aquelas grandes vitórias da máquina mortífera, como você disse. Um abraço, muito obrigado por sua presença e seja sempre muito bem-vindo aqui à CBN. Agradeço aí a vocês, aos ouvintes da CBN, né? Esperamos que o pessoal que está escutando, que goste do salonismo, do esporte, compareça aí nessa Copa Cataratas, que começa terça-feira com excelentes jogos. E aqui vai um abraço especial a todos vocês, principalmente ao torcedor iguaçuense. Um abraço aí.